Posso poupar o meu hotel Juliette Serra para construir? Hotel Serra Juliette, nova construção? Retaguarda, livre puxo no 01, chama táxi do TAN 3217. Sente após a passagem do Golfo, autorizado, vai chamar para o táxi 3217. Estou confirmando, é a Avianca que vai passar direto pro 097. Precisa direto elétrico do 1097. Direto elétrico 1097. Azul 4166 está autorizado a final do suprimento elétrico 610, separa 2110, altímetro 1013, reposto estabilizado. Está livre da restrição vertical em etapa. Livre da restrição do Salvador, Xenero 6314, portão 6, para o pushback em Sandra. Xenero 6314, livre puxa, chama táxi. Chama táxi, 6315, próximo, pode esperar. 6355, boa tarde, livre linha e decolado, com 0,640,9. Alinhar e decolar, 6315. Confirmando corredor forte até 15 minutos. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, decolando ano 7, com curva à esquerda no corredor forte até 1, 5 minutos. Aciona 01, 54, mantém 1 mil pés no corredor, ou liberação de controle, controle em 1, 9, small 35. Controle 1, 9, 35, bom voo. 1, 9, 35, 6, 35. Eu acho que o índice, liberação, reportar aqui. Boa tarde, Ocean Air 63. Ocean Air 6355, contato radar na decolagem, 360 da El, 6355, poderia encostar a saída? Número 2, o setor agora no PM14. Guardando, número 2, bloqueio 2. 217, táxi 154 a bordo, 320 em Campinas. Entre 217, livre táxi, vende, ponto de espera, torre 8, decimal 95, a gente no 013, bombo. Obrigado. Paulo Salvador, gol 1169. Boa tarde, autorização para Guarulhos, ciente da informação, Tango. No 69, informação que confere Guarulhos, se prepara da Elda da Morte, Guarulhos, da Elda Morte, o número 69. Para o táxi, Ocean Air 6314. Ele é qual, 3217? Via Índia, ponto de espera, torrinho no 8, decimal 9, 5, ajuste no 013, Oxané 63, no 4, bombo. Índia, ponto de espera, 8, 9, 5, Oxané 63, no 4, 13, obrigado, boa tarde. Patrão número 6, chama agora a torre 118, decimal 95. 118, 95, 4, 166. 3217. Oi, Salvador, muito boa tarde. Eu sou 4166, estabilizado elétrico, foi da 10. Patrão número 6, foi de confirmação. Para informação, é a 2 iniciando a rolagem, né? 190. Gente, continua prestação, aguardando está livre, 466. Lógico, Whisky, reporta na interseção da Bata. Torre Salvador, boa tarde, Oxenero 6314, ponto espera 10, pronto para decolar. Oxenero 6314, continua, mantém o ponto espera? Mantém o ponto espera, Oxenero 6314. Confie para o 4166, livre pouso? Livre pouso na 0, vento 140 com 7. Gente, livre pouso 4166. Na 3217, decolado 25, chama controle 199, decimal 35, bom voo. 3935, obrigado, boa tarde. Aciona 5564, 119, decimal 35, controle. Autorizado 360, Guarulhos. Celulares do Louro Zero, saída da El Leda Fátima. O transponder é o 5564, controle 6935, o número 69 da Gol. O número 69, correto, que seja mesmo, chama pronto, puxa o fenômeno. Gente. 69, controle Salvador sem identificação, deixa eu ver a chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 093. 050-03 da Gol. Zero charge, left 9 controle. Metro Charger November mantém condições iguais, altimetro 10, 113. É 314, Lima tem 10. A Lima tem 10, chama é 314. 30 meses de voo 340, está presente, foi direto por base, ou seja. Pro BAB, o BAB está restrito 340-6355. É correto, acionar 6355. Do patrono 66, sala 27, livra direita, sala 121, decima 1. Livra direita na fase 21, 4, 1. Leia 6314, linha decolação no 0, vento no 3, 0 graus, com 7 nós. A nível de colagem no 0, chanel 6314. É o Isca Lima, mantenha no 7. Tudo está com 0, presente, está só previsto o pátio 3. Ok, aí, pátio 3, o 4. Marotax, gol 1620. Com 168 a bordo, 3 horas e 13 de autonomia alterna, João Pessoa. Autoriza táxi índio, quanto espera 295.013, nós estamos 1620, graças. O 4066 deve nos informar que são 3 Lima. 3 Lima, 4066, graças. Whisky, livre decolagem da 1 no 7, vento 1 no 40 graus, com 7 nós. China 6314, decolado aos 28, controle 1 na decimal 35, bom voo. Então, 35, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, China 6310, 1 no 4. 6314, contato radar na decolagem, sua para o nível de voo 340, via saída Momo, transição Menin. 340, via Momo, Xené 63, vamos lá. Oscar Whisky, decolado aos 29, curva à esquerda, autorizado o cruzamento do aeródromo, reporte livrando. Curva na esquerda, autorizado o cruzamento, reportará livrando, não lembra com isso. Controle, acionário 6314. Acionário 6314, controle. Possibilidade de voar com os Nemin, Nemin da presente. Sempre se da saída do acionário 6314, os traços na chegada bom. Gente, vamos ver o perfil. Zero, nem mantenha no zero. Mantenha no zero, vamos ver daí zero. Termina 133, decimal 2. Tá, 13325, 265, Xané 6355. 3217, com construção 735, restrito no voo 340. Já apresenta o autorizado direto por base. Livrando, pro de buraquinho, controle 1, na decimal 35, bom voo. Controle decimal 35, 9 horas, obrigado. Siga na escuta. Construção 7 Recife está restrito ao nível de voo 340 e está presente autorizado direto pro base, proteja. 340 está restrito, voo na proa de pro base, então é 3217. 20, informa a aeronave que cruzou o campo, vai seguir via litoral norte, mantendo no 1000 pés, livre decolagem no zero, vento no 60 graus com meia dúzia de nós. Estacionado 01254, decolou da 17, só com problema de buraquinho agora. Romeu 90, Oscar Whiskey, decolou da 17, proa de buraquinho, acionado 01254, é o Papa Romeu 90, Oscar Whiskey. Este é o Papa Romeu 90, Oscar Whiskey, mantém condições mais um no meu pé, às vezes eu tenho que instalar do 01013, ainda vou receber informação do seu modo char, confirma tudo que está passando. Mantendo no meu pé, estacionado no 01254, vai acionar a identificação. O Papa Romeu 90, Oscar Whiskey, confirmando, vai até o buraquinho em volta. Vai afastar 1 ou 5 milhas pelo corredor forte, senhor. Está para tráfego, está sobrevoando sobre o mar, 500 pés. O Charlie Hotel 7 Bravo, aeronave. Ciente. O tráfego agora está aproximadamente 1 ou 2 milhas, como oposto. Ciente, não visual com tráfego na Bebel Street. Sonar 35, obrigado, boa tarde. Subi a proa norte, o nome da nossa. Sempre devido a tráfego em decolagem da pista no zero. Sim. E 500 para Puca. Sander 0, contato radar na decolagem, estou falando em voo 370 na saída PUC, transição Caju. PUC Caju, Sander 370, Gol 920. Sander 718, controle Salvador. Sendo a identificação, depois eu vi a chegada bom, falando em voo 050, ajuste da altimetria no 0 na 3. 050 na margem. Bom, meu nome é Bosco, e se está autorizado retornar a linha do litoral a 1 no meu pé? A gente vai retornar para a linha do litoral, na verdade, sim. Sá 3217, me recife agora, frequência 1251, alterno 33, decimal 25. 251-3325-3217. Autoridade aliás, boa noite, né, lá. Controle 9, Oscar 8, está visual com o tráfego em sentido contrário a uma hora. 7. Season 4, chama em Recife agora, frequência 12545, altera 126, decimal 85. Sim, chama o centro 2545, 2685, chama 6314. Pro 2718, desse mantém a 3000, escalando as restrições intactas. Está liberado as restrições, descendo para 3000, 2718. O altímetro permanece em 1003? Permanece. Obrigado. Salvador, Tan 3628, tem informação, Tango, boa tarde. Boa tarde, Tan 3628, descendo uma doidente, desse mantém a 5000, ajuste 1093, aguarde procedimento ILS X-Ray, pista em uso 10 na chegada Mari. 5000 ILS X-Ray Mari, a possibilidade de voar duro ou são 3628? Inicialmente TAP, são 3628. Inicialmente TAP, são 3628, você mantém as restrições em TAP, 50 e 229? Livre das restrições. Obrigado, são 3628. Controle é o gol 1620, passando ao nível 180. 1620, chama em Recife agora 12545, alterno 26, decimal 85. 2545, 2685, boa tarde. Boa. Controle de novembro, ela serviço para o regresso. Se prosseguem regras de voos visuais, reporte para... autorizado voar direto para a rotatória, November Oscuro. Vai pegar proa direto para a rotatória, não é melhor que isso. 1869, chame torre 1895, completando o final do procedimento. Passando a torre, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Algo. 1869, estabilizado direto, CDF. Boa tarde, 1869, reparte Stefan. Ok, reporta bem. Gol 1969, autorizado. Pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado, gol 1969. Litoral. Gente, vamos ter... espera aí, aqui ó, Charlie Galete, November. Teste no 8, desse mantém 2000, autorizado final e LS. 2000, tá livre o LS, 278. Cheque o trem, livre pouso não no zero, vento 140 graus com 79, altímetro no zero no 3. Livre pouso, pista 10, gol 1869. Salvador, eu falo Romeu Hotel Juliette Serra. Romeu Hotel Juliette Serra, prossiga em regras provisórias para o setor do Paralho Itapuã, reporte com aeródromo à vista. Para o lado Itapuã, reportará com aeródromo à vista do Hotel Juliette Serra. Gol 1169, autorizar o táxi e a faixa principal, táxi Índia e Alfa. Ponto de espera, pistão no 0, chame torre em 1-18-95, ajuste 1-0-1-3. Táxi, faixa principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste 1-0-1-3. Mike Bravo Tango. Mike Bravo Tango, confirmei. Afirmativo. Então, Mike Bravo Tango, estamos aqui na remota número 14, autorização de rebote para a ponte número 9. Bruno 4 para o 09, autorizado, reporte calçada. Reporte na alterna. Aeronave ingressando na posição 06, tem um táxi também, no momento. Salvador, Gol 1869, entrando no respondo. Gol 1869, autorizado o táxi. Mesmo que foi Alfa, reporte antes da Juliette. E Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 1869. Para o início do reporte. 895, Azul 2798, boa tarde. Boa. Então 3628, vou agora a Duna, a gente mantém 2000, autorizado aqui na LS. Duna, retorna 2000, rodando 3628. Boa tarde, Azul 2798, reporte interno. Chamará no externo 2798. Torre Gol 69, ponto de espera pronto. Gol 69, mantém o ponto de espera. Mantenha a atmosfera, Gol 69. Juliette 9, segue via litoral, reparte livrando outra vez agora da 35. Passará livrando outra vez da 35, Charlie, Juliette 9. Posição 06 indicada. E a Juliette é 06, a posição Gol 1869. Controle Salvador, Papa Romeu Hotel Juliette Sound, 4, está entrando no beat de Alfa Juliette. Tem, tem CT na estrada em sentido contrário, que é o teste pela linha do litoral. Já está passando aí a praia de Flamengo, prosseguindo aí para o setor de Itapuã, Hotel Juliette Serra. Pode ficar até contrato, o Hotel Juliette Serra. Para Whisky Bravo Tango, centro do reboque, reporte calçado, posição 09. Ok, reiniciado, Mike Bravo Tango, informa Amaral Té. Oscar, Whisky, chame a torre agora, 1-1-8-9-5 para ingresso de trânsito. Para a torre, 118-9-5, November Oscar, obrigado. 1-1-9-3-5, Charlie Delete November. Controle, Charlie Delete November. Charlie Delete November, reposte para o da Barra. Como trave tem sido contrário, abandonando 1000 pés para 500 pés. Próximo aí do... da boca do rio, prosseguindo para Salvador. Asa rotativa, aeronave. Gente, vai ficar atento ao tráfego e vai botar o farol da barra, Johnny Juliette, não lembra? Com 3190, controle a sua identificação, diz que mantém a 5000 na chegada à área, ajuste no 093, aguarde o procedimento do ILS X-Way. Principalmente TAP, está livre das restrições, estão 3190. Paulo, boa tarde, Azul 2718. Azul 2718, boa tarde, autorizado táxi via taxi, Alfa, Juliette, posição 01. Alfa e Juliette para 1, 2782. Seja atento ao tráfego, aguarde transferência de comunicações. Hotel Juliette. Aguarde para transferir o CA. Estabilizou, tá 3628. A 3628, complexo final LS, chame torre 1895. Obrigado. Sente, vento no 50 graus com 79, altímetro no 0 no 3. Sente, livre pouso onda 7, nome é Barasco 3. Torre, o tá 3628, com 100 LS, A 3628, reparte externo. Bacarela, 3628. Oi, Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, mantenha farol de Tatuã, aguarde para autorização para seguir para o setor norte. Está aguardando a verificação de Tatuã, já livrou o tráfego da fixa, vai manter a espera aqui para aguardar para cruzar. Gente, estimado 2 minutos e meio, hotel Juliette Serra. Ô, Papa, Juliette Serra. Com 1169, decolado ao 51, no controle 19-35, com voo. 19-35, boa. Contato, tudo mantém nível 360. 360, volume 69. Quando possível, solicita mod, volume 69. Gente, aguarde autorização para pouso. Pode ser, 3626. Passo 0 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 3. 903, autorizado pouso, 903628. Tomando Oscar Whisky, solo 5-1, informa o pátio. Gente, autorizado backtrack, a parte livrando. Visual com a Airbus da TAM na curta final do ano zero. Visual, autorizado, segunda retaguarda. Gente, Taxi autorizado, cruzando a retaguarda para o setor norte, ingressa na final do ano 7 com base pela direita. Reporte na final do ano 7. Reportará na final do ano 7, o César Sérgio. Paulo, mais Bravo, Tango, informa já estacionado na número 9, Prato, boa tarde. Gente, boa tarde, Mike Bravo Tango. Dali, Juliette 9 no controle. Poderia fazer uma chamada 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4. Hotel Juliette Serra, livre, pouso na 1-7, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 3. Livre, Serra. 3628, solo 5-4, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, obrigado, 3628. É Salvador? Serra de meus visuais, reporte 5 minutos fora para pouso, patrulha 07. Confirmando, Eco Charlie 35. São Salvador, tá 3628, Bruno. Tá 3628, autorizado o táxi. Via Tec 3 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3628. Controle Gol 1969, após Dael, pode coordenar para o Otimótipa? Eu inicialmente lido, aguardando ainda, no momento ainda não foi autorizado pelo centro Gol 1969. Tá bom, eu vou ler a dentada presente. Tá 390, desse mantenha 2000 na proa de Duna, em Duna autorizado aqui na LS. 2000 na proa de Duna, quando lá, autorizado na LS, mora estabilizado, também. Tanto 3628 após Alfa, ingresso Juliette, posição 07. Alfa Juliette pro 7, 3628. Salvador, muito boa tarde, horário 05. Horário 05, acende a situação, reporte para a descida. Ajuste no 093. Aguarde o procedimento elétrico, X-ray para a pista na zero. É previsto vá para o rumo de, na proa de Ponce, da chegada Ponce para interceptar a chegada. Arara 05. O Arara já está no ideal de descida, autorizado chegada Ponce. Está voando para a presença agora Ponce e o GS X-ray Julieta mantém livre 050, no rumo de ponte, Arara 0, contato radar, vigilância, a uma milha após ponte. Número 9, chama em Recife agora, na frequência 1251, alterna 33, decimal 25. 251-3325, número 69. Charles Juliette November, prossiga em regras de voo visuais, frequência ali para coordenação e pouso. Tá 3190, complexo final S, M Torre, 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. É. Tráfico Salvador, gol 1869. Gol 1869, tráfico Salvador. Informação. Dango, autorização para Brasília no 360. 1869, confirma o horário estimado de calços fora. Cinco. Gente, aguarda aproximadamente 4 minutos para cópia. Gente, obrigado, não escuta. Torre boa tarde, está 3190, final 90, vai estar travado. Está 3190, boa tarde, livre pouso na 10, vento 50 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. DMC, autorizado pouso na 10, está 3190. Salvador, muito boa tarde, Oceania 6210, cruzando 8050. Boa tarde, Oceania 6210, ascendente estação, desse mantenha o nível 050 na chegada à Mare, aguarde o procedimento ILS X-Way. Mare X-Way, ILS X-Way, pode voar a etapa, está presente? Inicialmente o perfil da o Oceania 6310, e reduza para 250 nós, o número 2 na aproximação, temos aeronave chegando no setor norte em operação militar. Positivo, 6210. Boa tarde, autorizado táxi, táxi Alfa, Juliette, posição 05. Alfa, Juliette, posição 05, 3190. Azul 27 no 8, Salvador. Só para confirmar a subida prevista para esse dia. Confirme a aerovia? Informe do Lua 97. Cuca, transição Caju. Cuca, Caju. Bom, no 869, salve Salvador. Prossiga, não se escuta. Pronto, cópia? Tá pronto. Autorizado Brasília, nível 360, aerovia conforme o plano, perfil de saída Arbor, transição Elefa, decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5017, frequência do controle em 1119, decimal 35. Autorizado Brasília, 360, conforme rota. Decola pelo zero, primeira curva direita, transponder 5017, 1935. Então confirme a saída. Arbor após posição Elefa. Sim, Arbor após Elefa, gol 1869, obrigado. cortejamento correto, reporte pronto para o estacionamento. Reportado pronto. Estação, desça e mantenha 3000, está livre das restrições na chegada a ponto. Ajuste 1013, aguarde procedimento ILS X-Ray. Ok, liberado as restrições da chegada a ponto. Autorizando até 3000 e aproximando para fazer o X-Ray em Salvador, ponteiro 2500. Yek Zulu Fox, patrulha 02, prossiga. Yek Zulu Fox, patrulha 03, posição normal, mantendo regras de voo visuais. É um Eco Charlie também 20. Teste reporte 5 minutos fora, mantendo a regra de voo visuais, patrulha 07. Confirma, patrulha 02 confirmado. Nossa livre acionar 0131. DC526, desce e mantenha 2000, autorizado final LS. Ok, desce e mantenha 2000, autorizado final LS. Portal de ambulacional, graças. Oxalé 6210, desce e mantenha 3000. 3000, tá visual, pode descer para 2000? É, mas 3000 já temos, é uma outra aeronave descendo para 2000. Desce e mantenha 3000, Oxalé 6210. Combinado, descendo para 3000, 6210. 02805, desse mantém a 4000. 4000, Arara 05. Desculpe, Arara 05, desse mantém a 4000. Ah, avisando que 0 para 4000, Arara. Pode confirmar, pode ver para o 6210? Padrão 1013. Obrigado. Linha 2190, inicie redução para 1909 norte para evitar possíveis decorações. Para mínimo então, 6210. Patrulha 07 a 5 minutos. Comitou, 1895 para ingresso de tráfego, patrulha 07. 1895 para o 07. Torre Salvador, boa tarde, patrulha 07. Patrulha 07, prossiga. Abandonou a VSK da BR-324, seguindo para este aeroporto. Atenção, aeroporto. A aproximação foi pouso, pátio militar. Gente, patrulha 07, aproxima pelo setor norte, reporte final de 2 milhas. Pelo setor norte, reportará no final de 2 milhas, o 07. 5, boa tarde, acima de antecipação, desça e mantenha nível 060 na chegada ponta, agora aguarde o procedimento ILS X-Ray para a pista 90. Gente, agora a gente transfere as comunicações, patrulha 02. Escalé 6210, desce e mantém a altitude de 2000. 2000, pode interceptar o localizador? Direita agora na pura 70, 070, repórter estabilizado, o Xané 6210. Direita 70, repórter estabilizado, Xané 6270. 6210, né? 2-0-0, confirmado. Salvador, patrulha 07, 2 milhas. Gente, patrulha 07, aproxima para o pátio militar, evitando sobrevoo da 1-0. Afirmativo. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização para pouso, direto no pátio militar 07. Gol 966, são de modo idêntico, isso aí mantém a altitude de 5000 na chegada à área, agora esse procedimento ILS X-Ray, ajuste 9013. Autorizado, gol 966. Série 2526, chama em torre agora 118, decimal 95, completando o final do procedimento ILS. Confirme, foi, passagem por 26. Chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, grato, boa tarde, até daqui a pouco. Boa. Salvador, Corrigel, boa tarde, foi série 2526, foi ILS, comprei embaixado de checado. 2526, boa tarde, informa o helicóptero. À esquerda do eixo de aproximação, vai pousar no pátio militar, sem interferir, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 3. Sente, foi 0-2-5-2. Patrulha 07, livre pouso pairado no pátio militar, vento 1-5-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 3. Reporte no solo. Reportará no solo no pátio militar, 07. Complete final do procedimento, chame torre 118, décimo 95, Oxané 6210. 95, obrigado, boa tarde, Oxané 6210.